Rosa, táxi, vai liberar a direita e prosseguir Alfa Kilo, pátio 3, no pátio 3, observar sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, observando o balizador. Copiado 3-2. Obrigado, perdão. Boa noite, com 805, estabilizado aliás. 05 avistado, vento 120 graus, com 7 nós, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, pista na 0, com 805. Fala, boa noite, com 837, web de Bruno. Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Então, seja bem-vindo a Salvador. Fala agora, Juno 7, taxa à direita na minha escuta. Estou seguindo Alfa, Índia, portão 03. À direita, mantendo a sua escuta, via Alfa, portão 03. Isso, 03 é o portão, Alfa, Índia, até o 03. Alfa, Índia, 03. Para o voo, boa noite, 03. Azul 4062, boa noite, foi pro Aditap, desça para 2000 pés, ajuste no 03, autorizado LF, reposto estabilizado. Para 2000 pés, está presente no Aditap, Passa até o Teokilo, boa noite, identifique, chegada a mar e desça até o 050. Tá, estou pedindo. Gente, descida na mar 050, passei pro Guimarães? Fui na Pro de Tap. Pro de Tap, gente, onde eu tô o Teokilo? Teokilo, qual a ação indicada? 2509, tem condições de mantê-lo até o través de TAP? Afirma. Gente, voe pro de Duna, mantenha a velocidade e desça até o 050. Afirma de Duna, outro Teokilo, até colocado, vai através de TAP. Azul 4062, voe pro de Duna, reporte estabilizado de LF. 8806 e identifique, desça até o nível 060 na chegada à Mari. É o voo 160, identificou, nível 060 na chegada à Mari. No 714, identifique chegada a Mari, desça e mantenha o nível 070, 2509 velocidade. Identificou para o 070, reduzindo a 2509. Vai cruzando 6.000 para 5.000, Oscar Hotel Kilo na proa de Duna. Gente, mantenha o 050 até outra vez de TAP após 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, Oscar Hotel Kilo. Gente, até outra vez de TAP após, prossegue para 2.000, 1.013, Oscar Hotel Kilo.